aqui é Favela Mano. Projeto Play chegou, tamo na área. A vai pensando que tá louco, os caras é mais um pouco. Respeita o que procede, nós tamo junto e a peste. Aqui é Projeto Play, bola mais um. A zona leste tá firme, os caras tá firme. Cê pra me julgar pelo que eu sou. É veja bem, não é droga, é o rap, não é moda. É São Miguel Paulista, turbulência se incomoda. Ei, vamos, bora meu pão. Enquanto não mudou o sofrer, nós tamo aí. Watchmen sou eu, guerreiro eu, você. Manda um salve pra quem faz acontecer. É desistir porque se a luta não acabou. Você não é favela que o exército formou. Se no bang, no parque ou em qualquer lugar. As mentes boas, fica forte e ninguém vai nos brecar. Até da humildade sem desarrumar. Tem que ter respeito e muita ideia pra trocar. Ideia pra trocar quando houver um desacerto. Cada um é cada um, sem agir com preconceito. Forma-se o exército dos loucos, pensando que é pouco. Respeito e humildade pra nós vir brincar de novo. As quebra tem a força, mas me dormo no ferro. Constatou, até pouco eu sou. Forma-se o exército dos loucos, vai pensando que é pouco. Respeito e humildade pra nós vir brincar de novo. As quebra tem a força, mas me dormo no ferro. Me dá licença, rapaziada, mas eu vim pra trincar. Vim pra somar, e orgulhoso por ser filho de Jah. Me abençoar e obrigado pelo tom de rima. Vamos cantar, Jah, seu nome, vamos glorificar. Não vou parar, não adianta, ninguém vai me arrastar. E me declaro mais um servo da tribo de Judá. Vou guerrear com aqueles que desacreditar. Com amor, o ódio deles eu vou neutralizar. E se a bomba explodir, a fumaça vai pro ar. Projeto Vai pensando que é louco, coco louco é diferente. Coco oco não entende que os mano presentes são gente da gente. Encara o mundo de frente, apresenta armas, arrematar no pente. Então sente, a base sente, nossa loucura consciente. Relaxa a mente, agrada ouvidos carente. Don't stop nem tente, caia fora ou entre. Em mim corre no sangue, resgatado desde o ventre. De soldado a tenente, batendo de frente com o oponente. Causando polêmica agora, agora e sempre. Salve guerreiro! Esse é o exército dos loucos brasileiros. Sou do batuque da chimbada do pandeiro. Pode chegar com meus amigos, companheiro. É os parceiro, é os parceiro. Quem manda na favela é a favela. Os pilar que pede a paz é os mesmos que faz a guerra. Loucura em rumo à nova era. Quem corre atrás não mosca mais e não espera. Não sou um zorro e dá um estouro. No dois por um lado morro. O tiro certo faro que nem cachorro. Valeu sair de na produção e tá um porro. Projeto Play causa polêmica, é o exército dos loucos. E louco é pouco, e porque é louco, e louco é pouco. Forma-se o exército dos loucos, pensando que é pouco. Respeito e humildade pra nós vir brincar de novo. As quebra tem a força, mas me dormo no ferro. Constatou, até pouco eu sou. Forma-se o exército dos loucos, pensando que é pouco. Respeito e humildade pra nós vir brincar de novo. As quebra tem a força, mas me dormo no ferro. Constatou, até pouco eu sou. Vou dizer o que sabe, eu vou dizer o que sei. Uma tribo chamada Desafio invade o Brasil. Justiça e crucificação da pena no escrivão. Efeita nos prejuízos, perreiro, casta e manipulação. Viciado, judiado, necessidade nessa cidade. Desenvolve inteligência com a vontade da própria capacidade. Possui objetos que desagradam e contamina a nossa praça. Proibido, censurado, criticado por tal fumaça. Viciado pelo rap, chega, perde chefa na rima. É a peste, o vírus, pior que a gripe suína. É a leste, só o que serve. Do clique dos calibre, eu tô livre. A quem critique, o sistema azedou o moio. Jogue as fichas, poste as cartas, abraça. Pra quem excluiu como monstro, então vai segurar nas pragas. Jogue as fichas, poste as cartas. Abre-se as cortinas, rap das quebra é a praga. Que alastra. Aqui é Projeto Play, pega fogo no bagulho. Aqui é Projeto Play, é de cima do muro. Aqui é Projeto Play, vai, vai.